Ficheiro 9, página 71. Ele virou-se para um quadro de onde pendia uma variedade de ferramentas arruinadas e selecionou uma enorme chave de fendas para o auxiliar no seu ataque à janela. Procure as que dizem registros paroquiais, aconselhou, ou as que têm nomes de vilas na região de Brojo do Arar. Não conheço nenhuma das vilas da região, observou Briana. Ah, sim, quase me esquecia. Roger enfiou a ponta da chave de fendas entre as bordas da esquadria da janela, escavando sem piedade as muitas camadas de pintura antiga. Procure os nomes de Broch Mordá, Marianan e Sant Kilta. Há outras, mas sei que essas tinham igrejas razoavelmente grandes que foram fechadas ou demolidas. Ok. Afastando uma aba de lona solta, Briana de repente deu um salto para trás com um grito agudo. O que é o que foi? Roger voltou-se imediatamente na direção de Briana, a chave de fendas em riste. Não sei, alguma coisa fugiu a correr quando toquei na lona, disse Briana apontando. E Roger baixou a sua arma aliviado. Ah, isso, um rato, provavelmente, talvez uma ratazana. Uma ratazana? Há ratazanas aqui? A agitação de Brienne era visível. Bem, espero que não, porque se houver, terão comido registros de que estamos à procura, retorquiu Roger. Entregou-lhe a lanterna. Tome, para iluminar os cantos escuros. Ao menos não será apanhada de surpresa. Muito obrigada. Brienne aceitou a lanterna, mas continuou a olhar para as pilhas de caixas com alguma desconfiança. Bem, então prossiga, disse Roger, ou vai querer que eu declame uma sátira do rato agora mesmo? O rosto de Briana iluminou-se num largo sorriso. Uma sátira do rato, e o que é isso? Roger adiou a resposta, o tempo suficiente para uma nova tentativa de abrir a janela. Empurrou até sentir os bíceps, forçando o tecido das mangas da camisa. Mas finalmente, com um guincho agudo, a janela cedeu e uma revigorante corrente de ar fresco soprou para dentro da garagem, pela abertura de 15 centímetros que ele criara. Uf, assim é bem melhor. Roger abanou-se exageradamente, rindo para Brianna. Bem, vamos continuar? Ela entregou-lhe a lanterna e recuou um passo. O que acha de encontrar as caixas e eu examiná-las? E o que é uma sátira de rato? Cobarde, disse ele, curvando-se para inspecionar debaixo da lona. Uma sátira do rato é um antigo costume escocês. Se houvesse ratazanas ou ratos em casa ou no celeiro, podia fazer com que se fossem embora, compondo um poema ou cantando para dizer aos ratos como a comida era pouca, onde eles estavam, como era boa nalgum outro lugar. Dizia-lhes depois para onde deveriam ir e como chegar lá. Acreditava-se que se a sátira fosse bastante boa, eles iriam embora. Puxou uma caixa com a etiqueta Jacobitas Miscelânea e carregou-a para cima da mesa, cantando: Vocês ratos são muitos e demais, e se querem jantar mais, vocês têm de sair, têm de sair. Largando a caixa sobre a mesa com um baque surdo, fez uma vénia em resposta à gargalhada de Briana e voltou para as pilhas, continuando numa voz retumbante. Vão para a horta dos Campbell, onde não há nenhum gato na linha e a couve cresce verdinha. Vão e encham a pança. Não fiquem aqui a comer as minhas galochas. Vão embora, ratos, vão. Briana deu uma gargalhada resfolegante, divertida. Acabou de inventar isso? Claro. Roger depositou outra caixa sobre a mesa com um floreio. Uma boa sátira de rato tem de ser original. Lançou um olhar às compactas fileiras de caixas de papelão. Depois da minha atuação, não deverá haver mais nenhum rato num raio de quilómetros deste lugar. Ótimo. Briana retirou um canivete do bolso e cortou a fita adesiva que fechava a caixa mais alta. Devia cantar uma dessas lá na pousada. A mamãe diz que tem a certeza de que há ratos na casa de banho. Alguma coisa roeu a caixa de sabonete. Só Deus sabe o que seria preciso para desalojar um rato capaz de comer sabonete. Está muito além dos meus frágeis poderes, creio. Rolou um puff esfarrapado de trás de uma pilha oscilante de enciclopédias obsoletas e deixou-se cair pesadamente ao lado de Briana. Tome, fique com os registros das paróquias, são um pouco mais fáceis de ler. Trabalharam a manhã inteira num agradável companheirismo, descobrindo de vez em quando uma passagem interessante, uma outra traça e recorrentes nuvens de pó, mas quase nada de valor para o projeto em questão. É melhor pararmos para almoçar, disse Roger finalmente. Sentia uma forte relutância em entrar de novo em casa, onde mais uma vez ficaria à mercê de Fiona. Mas o estômago de Brianna começou a roncar quase tão alto quanto o dele próprio. Podemos trabalhar mais um pouco depois de comermos, se não estiver exausta. Brianna levantou-se e espreguiçou-se, os seus punhos fechados quase tocando as vigas do teto da velha garagem. Ela limpou as mãos nas pernas dos jeans e mergulhou pelo meio das pilhas de caixa. Ei! Ela parou de repente, perto da porta. Roger, atrás dela, teve de travar bruscamente, o nariz quase tocando a cabeça dela. O que foi? Perguntou outro rato. Observou com aprovação que o sol iluminava a sua trança espessa, com reflexos de cobre e ouro. Com uma pequena auréola dourada de poeira ao seu redor e a luz do sol do meio-dia recortando a silhueta do perfil de nariz longo, ele achou que ela parecia verdadeiramente medieval, Nossa Senhora dos Arquivos. Não, olhe para ali, Roger. Ela apontou para uma caixa de papelão no meio de uma pilha. Na lateral, na escrita forte e preta do reverendo, via-se uma etiqueta com uma única palavra: Randall. Roger sentiu uma estocada, um misto de empolgamento e apreensão. O entusiasmo de Brianna era puro. Talvez tenha aquilo de que andamos à procura, exclamou. A mamãe disse que era algo em que meu pai estava interessado. Talvez ele tivesse já consultado o reverendo. É possível. Roger referiu a sensação repentina de terror que o acometeu à vista do nome na etiqueta. Ajoelhou-se para retirar a caixa. Vamos levá-la para dentro de casa. Podemos examiná-la depois do almoço. A caixa, uma vez aberta no gabinete do reverendo, continha uma estranha miscelânea. Havia velhas fotocópias de páginas de diversos registros paroquiais, duas ou três listas de alistamento do exército, várias cartas e papéis dispersos, um caderno de notas pequeno e fino, encadernado em papelão cinza, um maço de fotografias antigas enroladas nas pontas e uma pasta dura com o nome Randall gravado na capa. Brianna pegou na pasta e abriu-a. Vejam só, é a árvore genealógica do papá, exclamou. Olha, passou a pasta a Roger. Dentro, duas folhas de pergaminho grosso com as linhas da descendência cuidadosamente traçadas horizontalmente e para baixo. O ano de início era 1633. A última entrada, ao pé da segunda folha, dizia: Frank Wolverton Randall casa-se com Claire Elizabeth Beauchamp, 1937. Feita antes de você nascer, murmurou Roger. Brianna espreitou por cima do seu ombro, enquanto com o dedo percorria lentamente as linhas do mapa genealógico. Já vi isso antes. O papá tinha uma cópia no seu gabinete. Era costume mostrar-me a toda a hora. A dele, entretanto, tinha o meu nascimento no fim. Esta deve ser uma cópia antiga. Talvez o reverendo tenha feito um pouco de pesquisa por ele. Roger devolveu a pasta à Brianna e pegou num dos papéis da pilha sobre a mesa. Bem, aqui está uma verdadeira relíquia de família para si, disse ele. E percorreu com o dedo o brasão de armas gravado em alto relevo no alto da folha. Uma carta patente assinada por Sua Majestade o Rei Jorge II. Jorge II? Nossa, isso foi antes da Revolução Americana, inclusive? Muito antes, data de 1735. Em nome de Jonathan Wolverton Randall. Conhece o nome? Sim. Brianna balançou a cabeça. Fiapos soltos de cabelo caíam-lhe sobre o rosto. Alisou-os para trás, despreocupadamente, e pegou na carta. De vez em quando, papá falava sobre ele, um dos seus poucos ancestrais que ele conhecia bem. Era capitão no exército que lutou contra o príncipe Carlos Eduardo, em Culloden. Ergueu os olhos para Roger, piscando-os. Na verdade, acho que foi morto nessa batalha, mas não teria sido enterrado lá, não é verdade? Roger sacudiu a cabeça. Creio que não. Foram os ingleses que limparam o local depois da batalha. Despacharam a maior parte dos seus mortos de volta para casa, para serem enterrados, os oficiais, pelo menos. Foi impedido de continuar as suas observações pela súbita aparição de Fiona no vão da porta, segurando um espanador de penas com um estandarte de batalha. Senhor Wakefield, chamou. Está aí o homem que veio para levar a carrinha do reverendo, mas ele não consegue pôr o motor a trabalhar. Pergunta se lhe pode dar uma mãozinha. Roger levantou-se, sentindo-se culpado. Levara a bateria a uma oficina para a testar, e ela ainda estava no banco de trás do seu próprio Morris. Não era de admirar que a carrinha do reverendo não quisesse pegar. Vou ter de ir lá resolver isso, disse a Brianna. Talvez demore um pouco. Tudo bem. Sorriu para ele, os olhos azuis estreitando-se. Devo ir também. A mamãe já deve ter voltado. Estávamos a pensar ir a Clava Cairns, se desse tempo. Obrigada pelo almoço. O prazer foi todo meu e de Fiona. Roger lamentou não se poder oferecer para acompanhar, mas o dever chamava-o. Lançou um olhar à papelada espalhada sobre a secretária. Depois juntou tudo e depositou de volta na caixa. Pronto, disse. Todos os registros da sua família estão aqui. Leve consigo. Talvez sua mãe esteja interessada. A sério? Bem, obrigada. Roger, tem a certeza? Absoluta, disse ele, colocando a pasta com o mapa genealógico cuidadosamente em cima. Ah, espere, talvez nem tudo. O canto do caderno de notas cinzento despontava por baixo da carta patente. Puxou-o e arrumou os papéis revirados novamente na caixa. Parece um dos diários do reverendo. Não imagino o que possa estar aí a fazer, mas acho que é melhor guardá-lo junto com os outros. A Sociedade Histórica disse que os quer juntos. Ah, claro. Brianna levantara-se para se ir embora, segurando a caixa contra o peito, mas hesitou, olhando para ele. Gostaria que eu voltasse? Roger sorriu. Havia teias de aranha no seu cabelo e uma faixa de sujidade ao longo do seu nariz. Nada me deixaria mais satisfeito, disse. Vejo amanhã, então, certo? O pensamento de Roger continuou no diário do reverendo, durante toda a amassadora tarefa de fazer a velha carrinha pegar e a subsequente visita ao avaliador de antiguidades que veio separar as peças antigas valiosas do refugo e fixar um valor sobre a mobília do reverendo para leilão. A disposição dos pertences do reverendo deu a Roger uma sensação de aflita melancolia. Era, afinal de contas, o desmantelamento da sua própria infância, tanto quanto a limpeza de quinquilharias inúteis. Quando finalmente se sentou no gabinete após o jantar, não sabia dizer se foi a curiosidade, a despeito do Randall, que o compeliu a pegar no diário, ou simplesmente a necessidade premente de recuperar uma ténue conexão com o homem que fora seu pai por tantos anos. Os diários eram meticulosamente anotados, as linhas regulares de tinta registando todos os acontecimentos importantes da paróquia e da comunidade à qual o reverendo Wakefield pertencera durante tantos anos. A sensação do diário simples, cinzento, nas suas mãos e o vislumbre das suas páginas evocaram para Roger uma visão imediata do reverendo, a cabeça calva, brilhando à luz do abajur da secretária, enquanto registava laboriosamente os acontecimentos do dia. É uma questão de disciplina, explicara a Roger em certa ocasião. Há um grande benefício em manter alguma atividade regular que ordena a mente. os monges católicos realizam cerimónias religiosas em horas predeterminadas do dia. Os sacerdotes têm os seus breviários. Receio que eu não tenha o talento para uma devoção tão imediata, mas anotar os acontecimentos do dia ajuda a clarear a mente. Assim, posso fazer as minhas preces noturnas com o coração tranquilo. Um coração tranquilo. Roger gostaria ele mesmo de conseguir ter um coração tranquilo, mas a serenidade abandonara-o desde que encontrara aqueles recortes de jornais na secretária do reverendo. Abriu o diário ao acaso e virou as páginas lentamente em busca do nome Randall. A capa do diário identificava o período, janeiro-junho de 1948. Embora o que dissera a Brianna sobre a sociedade histórica fosse verdade, essa não fora a sua motivação principal para ficar com o caderno de notas. Em maio de 1948, Claire Randall retornara do seu misterioso desaparecimento. O reverendo conhecia bem os Randall. Tal acontecimento, com certeza, fora mencionado no diário. Como previsto, as anotações de 7 de maio diziam: visita a Frank Randall esta noite. O problema com a sua mulher, tão doloroso. Eu vi-a ontem, muito frágil, com os olhos arregalados. Senti-me constrangido ao seu lado, pobre mulher, embora ela conversasse de maneira sensata. Era capaz de transtornar qualquer um tudo aquilo por que ela passou, o que quer que tenha sido. Terríveis mexericos sobre o caso. Foi muita imprudência do Dr. Bartholomew revelar que ela está grávida. Muito difícil para Frank e para ela, é claro. Tenho pena de ambos. A senhora Graham está doente esta semana. Não poderia ter escolhido momento pior. Temos o bazar na semana que vem e a varanda está cheia de roupas doadas. Roger passou rapidamente as páginas seguintes, procurando a próxima menção ao Randall. Encontrou-a um pouco adiante na mesma semana. 10 de maio. Jantar com Frank Randall. Estou a fazer o possível para me associar publicamente a ele e à sua mulher. Faço-lhe companhia por mais ou menos uma hora todos os dias, na esperança de aplacar um pouco os mexericos. Agora reduziram-se praticamente à piedade. Espalhou-se o boato de que está louca. Conhecendo Claire Randall, não sei se não ficaria mais ofendida em ser considerada demente do que imoral. Mas tem necessariamente de ser uma outra coisa? Tentei inúmeras vezes conversar com ela sobre as suas experiências, mas ela não fala nada a respeito. Conversa normalmente sobre qualquer outro assunto, mas dá sempre a impressão de estar a pensar noutra coisa. Não posso esquecer de pregar neste domingo sobre os males das intrigas e dos mexericos, embora receie que chamar a atenção para o caso com um sermão só vá piorar tudo.